Rural, Muzambinho, Minas Gerais. Rádio do Povo, ZYL 316, 1070 kHz, 1000 watts, uma emissora filiada à Associação Mineira de Rádio e Televisão. O mundo inteiro ouvindo. Está com você, ter a sua sintonia. 1070. Toda hora, todo dia, cada amanhã. Aqui tem alegria. Sua melhor companhia. Rádio do Povo, do jeito que a gente gosta. Ô, compadre, bom? Agora eu tô bom, compadre. Vai, compadre, por que só agora você tá bom? Sabe o que foi, compadre? A mulher quis pintar a casa, eu acabei comprando uma tinta mais barata, achando que ia fazer vantagem. Aí que eu caí do cavalo. O pintor, na hora que viu a tinta, já torceu o nariz. Mas começou a pintura. Passa uma mão de tinta, passa outra e nada da tinta cobrir. Vai eu comprar mais tinta e passa tinta e passa tinta e nada. Vixe, mas e aí, compadre? Aí eu enfezei. Fui lá e comprei a danada da Souvenir. O pintor, a hora que viu, queria até me dar um beijo. Num instantinho ele pintou a casa com a Souvenir e ficou uma maravilha. A mulher ficou tão contente, compadre, que até melhorou os agrado. E onde você comprou a Souvenir, compadre? Ô, compadre, Souvenir é na Cometa Tintas. Na Cometa Tintas, eles têm toda a linha Souvenir com os menores preços. E lá na Cometa Tintas, eles têm tudo que é cor, compadre. Até a terna da cor do burro fugido. Oi, compadre, então na Cometa Tintas é bom mesmo? É, compadre. E não é só Souvenir, não. Eles têm tinta de tingir carro também. Tem impermeabilizante, escadas, compressor, pistola de pintura. E, compadre, pensa numa loja completa. Vai, compadre, vou ter que ir lá também. Cometa Tintas, 3571-4100. Vai lá, compadre. Você está ouvindo a Rádio do Povo, 1070. Aqui tem alegria. Sua melhor companhia. Que a gente gosta. Llega al baile don Valberto con sus prendas domingueras, luciendo sus botas nuevas rastras y espuelas verá, y arriba sobre la frente lleva un pañuelo bordado como incrustación de nácar junto al cabello gambá. Thank you. você ouve, responda. Rádio Povo, é melhor aqui. Povo AM, eu tô ligado. Rádio Povo AM, não dá pra se ficar. Rádio Povo, é demais. Mais alegria no seu rádio. Chora, sertão, despede-se mais um filho. Um astro perdeu o brilho, foi brilhar no infinito. Feliz em sua trajetória, interrompida em má hora, só Deus pode explicar isso. Triste adeus do trovador, deixou nosso cantador, o sertão empobrecido. E lutou violão e viola, infelizmente foi embora. Antônio Bernardo Zin. Chora. Nos deixou recordação, voz de pássaro que canta, som de flauta na garganta, que tocava o coração. O artista da natureza deixou gravadas belezas junto ao Zeca, seu irmão. Foi morar acima de nós, ele que tinha na voz a alma lá do sertão. Chora, sertão, foi naquele último show que a multidão levantou, desespero. Nunca mais ele cantou. Foi... Você está na M1070. O sucesso passa por aqui. Rádio Rural Muzambinha, a rádio do povo. CYL 316, 1070 kHz. Há 4 décadas, integrando toda a região. Prestação de serviço, utilidade pública. A rádio da família de Muzambinho e de toda a região. Sintonia.